volta da rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, quem corre quer fugir. Ou... Porque suamos... Meus amigos, vocês lembram que o rei Sabidão I não conseguiu responder à última pergunta porque o espelho biotrônico saiu fora do ar? Lembram? Parece que forças ocultas do Dr. Sadumor causaram a pane na hiper, super avançada central do planeta Gandaia. Assim sendo, o placar da Guerra do Golfe ficou 2-1 para o rei, que depois dessa não anda mais tão seguro assim como no início da disputa. Ué, mas o que você tá fazendo aí de novo na frente do espelho biotrônico, homem? Que é isso? Você não tá vendo? Ora. Tô sim. Você está de abrigo e tênis, mexendo as pernas como se corresse. E no vídeo do espelho, vejo um caminho no meio de um bosque. Então? Então o que, sabidinho? Tô fazendo jogging pela floresta, ó. Essa não. E para esse seu espelho seja uma maravilha completa, só falta o cheiro da mata, não? Mas, e para que essa respiração ofegante, meu caro? Depois que me roubou pilantra, falou da importância da respiração, também estou fazendo exercícios respiratórios, ué. Ai, só falta você dizer que um dia ainda vai querer participar da Maratona Intergaláctica de São Cipreste, né? Ah! E por que não? Acho que chega por hoje. Aliás, sempre se pode dar um jeitinho pra vencê-la, não é? Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Eu sou a central mais forte e poderosa da nova realidade virtual, o Império das TV-ilusões. Não, não dá pra você calar isso ou falar pra si próprio sempre a mesma coisa. É, mas não esquece que o espelhinho do teu coração já lhe quebrou muitos galhos, hein? Tá certo, mas não sei por que os cientistas não economizaram toda essa verborréia dele. Cuidado, querido. Você bem sabe que o espelho biotrônico é super sensível. É ou não é? O auge da tecnologia cibernética, lembra? Dentro de 7 horas vai se encerrar o prazo da quarta dúvida. O placar da Guerra do Golfe está marcando 2 respostas certas contra 1. Ou seja, 2-1 para o Rei Sabidão I. Este foi um aviso da central mais forte e poderosa da nova realidade virtual da Gandaia. O Império das TV-ilusões. Tá certo, espelho biotrônico. Obrigado. Esqueci de passar a transmissão da mensagem da fase auditiva para a ótica. Ah, não sei por quê, mas... Não vai dizer que você está com saudade do doutor de novo. Ué, como é que você sabe? Ah, ora bolas, porque ultimamente você não tem falado em outra coisa a não ser nesse tal de doutor. E não vai dizer que você está com ciúme, tá? Olha, sabe de uma coisa? Eu vou tomar uma ducha, trocar de roupa e aí a gente conversa melhor, tá bem? E a quarta dúvida, como é que fica? Ah, isso mesmo. Ô, espelhinho do papai, diga lá pra mim, sim, como é a tal da dúvida? Eu ouço o ar O esforço da noite sofrida faz rir e chorar. Tá, essa é a charada. E qual é a dúvida de hoje? O esforço. Certo. Então vai preparando todos os dados aí enquanto eu tomo a ducha, tá? Mas vê se não falha de novo, hein? Queridinha, me lava as costas, lava. Vocês lembram, amigos, das três dúvidas anteriores? Eu ouço o ar. Eu, porque falamos. Ouço, porque ouvimos. E, por último, por que respiramos? Mais esforço. Qual será a dúvida? Será por que nos esforçamos? Ou será que é por causa da... Ah, uma loirinha geladinha que vinha bem agora. Então vá buscá-la, ora. Você sabe muito bem onde está. Você ainda lembra, querida, de quando não sabia o que era uma loirinha muito gostosa, lá naquela época do Planeta Zero, no seu grande reino das dúvidas? Ah, se lembro. E até hoje ainda tenho ciúmes da cerveja. Ah, mas por quê, ora? Ora, porque você bebe loirinhas demais. Está ficando preguiçoso e muito barrigudo. Ah, vou falar nisso. A dúvida de hoje é esforço. É, uma coisa da qual você foge como o capeta da água benta. E aí, espelhinho meu, o que você descobriu sobre esforço? Esforço é a atividade de um ser que mobiliza as suas forças físicas e morais para atingir um fim. É por isso que não se aplica em você, meu bem, tá vendo? Como assim? Ora, é a atividade de um ser que mobiliza suas forças físicas e morais que você não tem mais. Ah, queridinha, em vez de discutirmos, acho melhor chamar o doutor Sadomor para faturar mais um pontinho, que tal? Isso! Tava mesmo na hora. Mandaram me chamar? Eis que me manifesto só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Claro que não, sua lata de sardinha. Oh, doutor Sadomor, como você está elegante. Vesti esse traje pensando em você, cara rainha. E sua imagem não me sai da cabeça por um só instante. Sabe, doutor, não fosse a presença de certos elementos, até que eu poderia gostar da sua companhia. O mesmo também sinto eu, caro rei Sabidão Primeiro. E o meu elemento mais forte é minha má fantasia. Aliás, que cheiro é esse, hein? Não sei. Peraí, parece que é sua água de colônia, meu bem. Mas não foi para dizer isso que vocês nos chamaram, não é? Nem para dizer que o mau cheiro vem de algum pé. Chulé! Não, é claro. É que o meu espelho biotrônico voltou a funcionar e quero me desfazer logo da quarta dúvida. Pois então, como é que reza a questão? Eu ouço o ar. O esforço da noite sofrida dá pra rir e chorar. A dúvida é sobre o esforço. Palavra que é estranha pra muita gente que conheço. Ah, rainha, não vai parar com isso? E aí, espelhinho, diga lá o que você sabe sobre esforço. Esforço é a habilidade de um ser que desativa as suas forças morais para atingir o seu fim. Está vendo, doutor? Que maravilha! Desta vez... Mas, meu caro Sabidão, para que tanta alegria de novo? Nenhuma galinha canta antes de botar o ovo. Como assim? A definição do espelho, por acaso, não está correta? Claro que não. O que foi que você disse, espelho meu biotrônico? Esforço é a habilidade de um ser que desativa as suas forças morais para atingir o seu fim. Não sei, não. Mas isso tá me cheirando a forças ocultas. Forças ocultas? Só porque o seu espelho pifou de novo? É, mas peraí. Como era mesmo aquela outra definição, hein? Está bem. Invertamos os papéis e ouça o me roubou pilantra. Esforço é a atividade de um ser que mobiliza as suas forças físicas e morais para atingir um fim. Então, não dá na mesma? Pois é, Também quase não noto diferença alguma. Está bem. Deixemos uma possível discussão moral para um segundo plano. Afinal... Cada um se ilude com o seu engano bem pessoal. Independente disso, contudo, vocês só chegaram perto da resposta e não acertaram o cerne da dúvida. Ah, essa não. Como assim? O que importa é o resultado do esforço, sabidão. E desse resultado, aquele que é desfeito com sabão. Esforço é a habilidade de um ser que desativa as suas forças morais para atingir o seu fim. É, não tem jeito. Deem-me só um pouco de tempo que eu já resolvo a questão, está bem? Certo, meu caro rei. Vamos então sumindo de leve. E esse pontinho já é nosso, bem sei. Até breve. Doutor Sadomor, amigos, pelo jeito, é mais poderoso do que o Rei Sabidão I imaginava. Isso é o que parece, mas será mesmo? Ou será que as tais forças ocultas não são pura imaginação? Bem, mas se o doutor realmente domina tão bem a matéria a ponto de se locomover só pela força do seu faro e de manipular o espelho biotrônico, aí o Rei Sabidão está mesmo perdido. Agora, tem uma coisa que não se deve subestimar. Ainda bem que a vida sempre nos reserva muitas surpresas, não é? Claro! Eu tenho que descobrir como é que o Dr. Sadomor consegue manipular o meu espelho biotrônico. Eu tenho que descobrir isso. Ora, querido, e quem sabe se não é o seu espelhinho do coração que simplesmente está começando a ficar gagá. Ah, que nada. No mundo biotrônico não tem disso, não. O espelho é realmente o auge de décadas e mais décadas de pesquisa da mais alta tecnologia cibernética. Ele é simplesmente infalível. Mas eu, hein? E por que ele andou pifando desse jeito, então? É o que eu ainda tenho que descobrir. Aliás, quanto tempo ainda temos para resolver a questão? O auge da tecnologia cibernética, lembra? Dentro de meia hora vai se encerrar o prazo da quarta dúvida. O placar da Guerra do Golfe está marcando duas respostas certas contra uma. Ou seja, 2-1 para o Rei Sabidão I. Só mais meia hora? Então vou ter que apelar pro dicionário mesmo. Mas o doutor já lhe disse que a resposta não é por aí. Azar dele. Talvez ele nos dê uma pista e aí eu resolvo a dúvida. Duvido muito. Mas você também nunca me apoia em nada, ora. Mas é claro. Se duvido, logo existo. Quando é que você vai aprender isso, hein? Tá bem, tá bem. Vamos ver o que vai dar. Alô, doutor? Pode vir. Mandaram me chamar, eis que me manifesto só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Olha, eu reconheço que não consigo desfazer a dúvida do esforço, mas diga lá, para me consolar, como é mesmo a solução? É muito simples, meu caro rei. Quem se esforça queima calorias, não é? Certo. E quando se queima muitas calorias, principalmente fazendo um trabalho pesado, aí se sua, não é mesmo? Isso. E a questão é por que suamos? Tá aí. Você não descobriu, meu caro, porque não sabe mais o que é suar. E isso há muitos e muitos anos. Como não, rainha? Pois então você não vê como suo jogando golfe quando faz muito calor? Ah, e vai ver que foi daí que veio aquele fino odor. Ah, ora, seu micróbio pilantrador. Bem, sinto muito, sabidão. Mas acho que você tem de reconhecer a derrota e que empatamos a contenda. Ai, doutor, e que tal se eu lhe ensinasse a fazer renda? E você me ensinaria a fazer o quê? a namorar. Eu é que vou lhe ensinar a não paquerar a mulher dos outros tão descaradamente. Ora, reizinho, desde quando você é ciumento? Desde que ficou parecido com aquele bicho, hoje. Ainda bem que você não usou o seu nome, porque senão... Bem, está chegando a hora da despedida. Como assim? Você ainda não disse por que suamos. Ah, é claro. E o Mirobô Pilantra vai nos dar a explicação. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela tem uma superfície aproximada de 1,7 quilômetros quadrados e pesa cerca de 2,7 quilos. A pele possui 3 milhões de glândulas sudoríparas que funcionam para regular a temperatura da superfície do corpo. Então, satisfeito? Ora, não fique amuado, sabidão primeiro. E algumas horas passam bem, bem, bem ligeiro. Pois é, amigos. Essa dúvida o doutor teve que engolir a seco e suou sangue para respondê-la. Quem manda ele não fazer mais esforço físico nem mental há tanto tempo, não é? Aliás... Um bom exercício físico é tão importante para a gente como um quebra-cabeça ou um exercício mental. Por quê? Ora, garanto que vocês já sabem, não é? A atividade física e mental mantém a gente viva por toda a vida. Aliás, no próximo capítulo, vamos ver mais uma dúvida, com certeza. E garanto que vocês vão nos acompanhar de novo, não é? Então, até lá, amigos! Nada duvida, quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.